anda e você volta. O que a gente tem, tem tanto sentido. O que a gente tem, que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar. E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, você tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? A fila anda e você volta. O que a gente tem, tem tanto sentido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar, hey! E sempre que eu te procuro é pra me achar. A fila anda e você volta. O que a gente tem é tão definido. O que a gente tem, que nem o dinheiro no mundo pode comprar, oh! E sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, e sempre que eu te procuro, nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa, cê tá maravilhosa, hein? Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa. Você some pra me trazer desordem. Não quero saber se veio pra ficar, já que voltou, é hora do show. Hoje a noite é nossa.